isso não é o quinta dimensão. Não, mas também tá te trazendo elevação. Tipo sol na tempestade, sempre indecifrável. Eu vim em prol das minhas verdades, sempre inigualável. Eu nem penso, eu só escrevo nas minhas letras. Me sinto um médium, muita gente não entende minhas letras. Me sinto um médico, pronto pra operar a cena do rap de novo. Isso é um assalto, vocês vão cooperar, eu não vou falar de novo. Eu não grito, silêncio enigmático, hieróglifo. Tipo um filósofo, pouco mais metódico. Querem me sabotar, mas ser não são do canão. Tô com saudade do Vidiga, rua 3, cantão. Tem gente que entra no rap por tatus e estátuas. Salve Babu, eles excluem, dizendo que é pra ficarmos unidos. E o lyricista em mim não tá sumido. Enquanto eu tiver voando, cês vão ouvir zunido. Fiz som com artista pop, me chamou de vendido. Mas você não tava lá quando eu vendia tecido. E eu podia ter sido convencido por geral que falava que o rap não ia dar certo, eu caminhei perto da lava. Evolução quer ser leão, vai começar como larva. No fim cê pode virar rei, talvez no estilo Mufasa. Cê não quer mudar aí dentro e tá esperando o Messias. Mas vê o gari na rua e nem dá bom dia, hipocrisia. Olha, tenho proteção e disposição. Sua inveja já não bate em mim. Mal olhado, passa longe, bem longe de mim. Se cada um tem seu tempo, então nunca se fugir por mim. Com peixe só, se for um que tá dentro de si. Duvidou de mim, mas eu não duvidei. Fiz por merecer, sem desmerecer ninguém. E eu parti sem te esperar, pela arte de aceitar. Me despedi pra despertar. E o que for meu vai me encontrar. Não adianta me julgar. Se me feriu, me fez maior. Só tenho motivos pra agradecer. E o que for meu vai me encontrar. Não adianta me julgar. Se me feriu, me fez maior. Só tenho motivos pra agradecer. Já vi de longe, agora é só me ligar. Faz tanto tempo que não dá pra abraçar. Parece que o tempo não passa. Para, paradigmas rondando a casa rasa. Eu quero acreditar que vai melhorar. Fé no futuro onde o bem que vai reinar. Não quero respirar fumaça. Passa a bola pra ver se o tempo disfarçou ou não. E eu vejo o dia passar, sentindo a dor que nunca passa aqui. Só disfarça assim, mirando um tiro fatal em tudo aquilo que me atrasa. O meu saber ainda é luz na escuridão.